André Cedês, o Moral de Bicoara. Foi bom, foi gostoso, quero fazer amor contigo de novo. Foi bom, foi diferente, quando senti o teu corpinho quente. Se foi errado, escondido, vou errar pra sempre. Te agarrar, não fala assim que eu enlouqueço. Foi sua boca que queria me beijar. Atração, foi paixão, excitação, não deu pra controlar. Aqui então, não tem razão. Erramos dois, não deu pra evitar. Foi bom, foi gostoso. Quando senti o teu corpinho quente. Foi bom, foi gostoso, quero fazer amor contigo de novo. Foi bom, foi diferente, quando senti o teu corpinho quente. Se foi errado, escondido, vou errar pra sempre. É mais um do NS pra se apaixonar, menino. Segura. Um abraço especial, meu barbeiro, Zumbica Barbe. Estourou, meu filho! Atração, foi paixão, excitação, não deu pra controlar. Aqui então, não tem razão, erramos dois, não deu pra evitar. Foi bom, foi gostoso. Quando senti o teu corpinho quente. Foi bom, foi gostoso, quero fazer amor contigo de novo. Foi bom, foi diferente, quando senti o teu corpinho quente. Se foi errado, escondido, vou errar pra sempre. Se foi errado, escondido, vou errar pra sempre.